Pode pôr em casa no 7. Good morning. Flight level 370. Okay, we have heard a name 370, can fly on Nina. Reserva ingresso, reporte pronto, pode escutar aqui. Táxi Lapsa Cargo 9832, dois a bordo, temos 2 horas e 30 alternando Natal. 9832, táxi em frente, ingresso na Índia e o ponto espera 18:30. E o Azul é padrão, o Lapsa 9832, boa viagem. Entre a Índia, 18:30, um bom dia, obrigado. Autorizado Recife, nível 370, via Asterisco 58. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda, subida curta, transição Caju. Controle 1-2-0, decimal 8. Acione 5-1-5-4, azul 4-2-0-8. 2-0-2-0 para. 5-3-0, Asterisco 58, curva Caju. Pela esquerda, 3154 e controle elevador 5208. Correto, azul 4208, tenho para puxar a cena. American 980, are you ready to copy? American 980, ready to copy. Ok, ele escolheu seu Recife, acompanha o 4-9-3-7-0, Ryan 3-5-8, departure runway 10, left turn, book a departure. Alpha, Romeo, uniform transition, departure frequency 120, decimal 80, and the flight hold 5150, American 980. Okay, American 980, clear to receive a flight level 370. And Pico departure, rapidly transition, departure 120.80, squawk 5150, American 90. That's correct. And then on Alpha Lone Uniform, Alpha Ju, intercept at area 358. Intercept at Rocky Zoo 358, American 980. Okay, American 980, report for pushing start, gate 11. Okay, and American 980, we are going to need to start one engine on the gate here at gate 11. Okay, do you need to start engine number what? Start engine number 2. Okay, start engine number 2 on position, and report for push on gate 11. Hotel Kilo, autorizado decolagem de pistão no 7, vento 120 graus com 089. Cargo 9832, decolado 37, chame controle, frequência no 208. 08, bom dia. Oscar Kilo, decolado 37, curva esquerda, primeiro terço da pista, aeródromo, para cruzamento, chame controle, frequência no 208. Sente autorizado, curva esquerda, vai chamar o controle 1208, Oscar Kilo. Prossiga. Bosch Moto Taxi, Mike Echo Kilo. Reporte para o táxi. A próxima foto. Autorizado Manati, Rio Pés, pista no 7 decola, curva à direita, ingresso no corredor Axé, o controle 120 decimal 80, a torre 3860 e o transponder é o 0125 delta. Delta, já tem o DOB. A minha torre pode chamar. A gente também 14, bom voo. American 980, ready for quick stop at stand 11. American 980, clear for push and start, report for text. Clear for push and start, call back effect, American 980. para o nacional, tipo 3 no meio. 5-3, ano 6. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus com 069. QNH 10, 14. Fechou, autorizado pouso. VIP 53 no menos, solo 48, VIP pela direita, chame solo 1219. Travel over on American 980, ready for taxi. American 980, we are taxed via main Asia and taxi India. On boarding point runway 10, contact tower on 118, just a small ship. And just 10014, have a nice day, sir. Okay, apron India, holding point 10, 118.8, and 1014 millibars, American 980. Have a good day. Seja autorizado pela Alfa, chame a cidade de guerra. Autorizado táxi, pode para ingresso, 97. Delta, como me recebe? Codelta, como me recebe? Que é Codelta, como me recebe? Codelta, autorizado táxi, reporte para ingresso na 17. Trip 5 no meio. Observe o 7 da América. sua esquerda. Assim que eu mesmo deixar o eixo da via aqui, né, prossiga para a remota 13, do 424. Escolhendo autorizado decolagem, pista 17. Vento 130 graus com 069, reporte fora do solo controlado. Afirmo. Autorizado táxi, reporte para ingresso na 17. Autorizado, ingresso na 107, reporte pronto. O Delta decolado a 53, chame controle 120.8. Mike, Eco Delta decolado a 53, chame controle 120.8. Delta, confirme e decola direto com o Pro Sul. Afirmo. Autorizado, decolagem de pista no 7, vento 140 graus com 08 nós, pode parar do solo controlado. Planet Zero, cleared line up and take off run 10, wind 140 degrees, 08 knots. Aqui é com aquilo, fora do solo 55, chame controle, frequência no 208. Oi, Salvador, Xané 625, mobília de zona. Xané 625, continua sua aproximação, cheque tem de pouso, aguarde pista livre. É bastante travado, 625. Número do 5, informa o tráfego, helicóptero decolando pelo sul, 500 pés, não entra em frio com seu pulso. Deixa o tráfego, 62. 6225, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós, Kenigal no zero, 14. Autorizado pouso 6225. American Line 980, Fairborn at 56, contact Salvador Push Control, frequency 120.8. 120.8, American 980. São 3179 Guarulhos, nível 660, autorizado. Via pelo confirma a rota que tem plano? Eu vejo pelo 21 rota com 2.3, direto box, Guarulhos. Ok, tem só Guarulhos, um pouco mais perto da 379. E aguarda qual a saída de Vitera? Eu vou confirmar que tem pra rota, se você pelo 21 é Arbor, é leve. Obrigado. Simo, 360 Guarulhos, via pelo Zulu 21. Tá autorizado, é colar pistão no zero, curva direita, sai da Arbor. Beleza. Controle 120.8, acena 5174. Tá 3179, autorizado para Guarulhos. Meu nível de voo 360, Zulu 21, 30 e posto. Recolada no zero, sai da Arbor.